Joga a mão pro ar, bora, bora lá. Joga a mão pro ar, bora, bora lá. Vem! Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, bora, bora lá. Joga a mão pro ar, bora, bora lá. Ei! Vamos, amor, vamos curtir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto. Mil ideias, mil histórias de amor e um assunto é amar. Ô, Tardezinha, bora lá! Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Ó o pagodé, ó o pagodé. Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Que delícia! Vamos, amor, vamos curtir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Oi! Nada pode ser melhor do que a gente junto. Mil ideias, mil histórias de amor e um assunto é dois amantes namorando. Melhor pra gente se amar. Ó, pagodinho, Tardezinha. Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Palma da mão, palma da mão. Pé na areia, já, já, já, caipirinha, já, água de coco, já, já, já, cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Essa é a cara da Tardezinha. Vai subir. Yeah.